For Michael J. Fox, life hasn't been easy. Hello? Hi. I'm going through changes. His voice is changing. Give me a keg of beer. Is there anything wrong with me? He's got hair on his chest. He stopped being a boy. What do you think about to get worked up? At last, he's become... Scott? Scott Howard? This is your father speaking. Now open this door right this minute. A wolf. An explanation is probably long overdue. Dad, an explanation? Look at me. Look at you. Vamos aproveitar uma paragem aqui a meio dos anos 80 para aliviar um bocado o tom destes filmes. Até agora, no nosso ciclo de filmes de lobisomens do início dos anos 80, que entretanto transformou-se em ciclo de lobisomens dos anos 80, falava apenas de filmes de terror. E hoje vamos falar de uma comédia. Uma comédia com Michael J. Fox chamada Teen Wolf, que em Portugal teve um nome genial de O Lobisomem. O Lobisomem é um filme de 1985 que lida com o problema da licantropia aplicada à adolescência. Neste caso temos um miúdo que anda no liceu, que é o Michael J. Fox, que um dia descobre que é um lobisomem. Como se já não bastasse ter uma miúda para conquistar, ter os seus problemas hormonais, lidar com os seus amigos problemáticos, fazer parte da equipa de basquetebol e as coisas não estarem a correr bem, agora também tinha que ser um lobisomem. E quando Michael J. Fox descobre que é um lobisomem, aparece-lhe também o seu pai a dizer: olha, eu também sou um lobisomem, é um problema de família, vais ter que lidar com isto, vais ter que viver com isto para toda a vida, aguenta-te à bronca. E o que é que o Michael J. Fox faz com este poder? Transforma-se em lobisomem à frente de toda a gente e passa a ser o novo campeão de basquetebol da sua equipa. Ao ver esta transformação de lobisomem à sua frente, a malta grita e fica contente porque... uau, ele é um lobisomem e nós aceitamos isso perfeitamente. É mais uma daquelas coisas que existem. Os pássaros voam, os peixes nadam, lobisomens existem. E acho que quando o filme chega ao fim e ele quer ganhar o campeonato de basquetebol, quer conquistar a miúda, quer ser uma boa pessoa, ele vai ter que fazer a decisão de deixar para trás a sua herança, não se transformar em lobisomem e ser ele próprio. O que é uma seca, porque nós queremos ver é lobisomens, não é? Foi para isso que pagámos e é isso que nós queremos. Um filme simples, um filme de adolescentes, uma comédia de crescimento em que alguém aprende a ser um bocadinho mais adulto à custa das agruras da vida, das dores do crescimento. Neste caso, a questão hormonal é substituída pela transformação em lobisomem, que é uma questão muito recorrente, irá também ser abordada mais à frente num filme que iremos falar, que é o Ginger Snaps, em que a transformação em lobisomem é colocada para ser uma alegoria da adolescência, da fase do primeiro período menstrual, dos primeiros amores e das primeiras desilusões. Ora, este filme de 1985 foi filmado numa altura em que Michael J. Fox ainda não fazia parte do elenco de Regresso ao Futuro. À altura em que este filme era feito, em que estava a ser filmado, também estava a ser filmado o Regresso ao Futuro, as primeiras cenas com Eric Schultz, que depois, como todos nós sabemos, acabaram por ser apagadas, porque reparou-se que Eric Schultz não tinha, de facto, a química necessária para fazer o Regresso ao Futuro, e foi feito um recast, e o Michael J. Fox acabou por ir para o Regresso ao Futuro, onde atingiu a notoriedade mundial, onde é reconhecido hoje em dia por todas as gerações como sendo o tipo de Regresso ao Futuro. À altura, ele era apenas um ator muito famoso de um sitcom, estava a tentar dar o salto para Hollywood, e acabou por ter esta sorte de ser o Martin McFly. Se não tivesse havido esta opção de Michael J. Fox fazer Regresso ao Futuro, provavelmente ele hoje seria reconhecido como aquele tipo, aquele lobisomem adolescente do Teen Wolf ou do Lobisomem, e seria esse o pico da sua carreira cinematográfica e muito provavelmente também a queda, porque de facto O Lobisomem é um filme muito banal, é um filme mediano, sem nada que se lhe aponte, como vocês puderam até perceber pela própria resenha que eu aqui coloquei. E a única coisa de jeito que aquele filme tem é de facto Michael J. Fox. Sua presença, o seu carisma, a sua capacidade de transmitir e fazer com que os adolescentes se identifiquem com as suas dores. Esse é o único trunfo de Lobisomem. É um filme que hoje é muito conhecido só porque tem Michael J. Fox. Se tivesse sido ao contrário, imaginem numa realidade em que Michael J. Fox teria ido imediatamente para o Regresso ao Futuro e o Eric Schultz diretamente para o Lobby Jovem. Provavelmente hoje em dia ninguém sabia quem era o Lobby Jovem e nem sequer nunca se teria feito uma sequela. Uma sequela que é exatamente igual ao original, com a diferença de que em vez de basquetebol temos boxe e em vez de haver um puto com dores de crescimento no liceu, há um puto com dores de crescimento na faculdade, tem também um pai que se transforma, é exatamente a mesma coisa, mas com aquele também requeijão. Também houve uma série de TV, que ninguém se lembra, nem eu, mas convém às vezes sermos, raramente não abusar disto, mas convém de vez em quando sermos completos na informação em que damos. Foi o fim deste pequeno parênteses de sangue e tripas no ciclo de lobisomens, que será provavelmente também dos anos 90, dos anos 2000. O futuro assim nos dirá. He's a wolf in teen's clothing. And tonight is his night to howl. Teen Wolf, a new comedy with Michael J. Fox, star of Back to the Future.